Eu sei que sabes tudo sobre mim e sei que nada está oculto para ti. Não há por que me envergonhar se já conhece o meu pensar e ainda insiste em me amar, sabendo que eu sou. Então não vou mais me esconder. Tua face é tudo que preciso ver. E ao me descobrir em ti, entendo quem eu sou, chamado para conhecer teu coração, chamado para me envolver em teu amor, chamado para contemplar tua glória. Revela-me tua glória, quero te conhecer, contemplar o teu olhar. Vem comigo caminhar. Revela-me tua glória, quero te conhecer, contemplar o teu olhar. Vem comigo caminhar. E ao me descobrir em ti, entendo quem eu sou, chamado para conhecer teu coração, chamado para me envolver em teu amor, chamado para contemplar tua glória, chamado para conhecer.